Não vou mais acreditar no que me fala. Por favor, não me procure nem me ligue mais. Eu já estava me curando, mas você de vez em quando me provoca só pra me tirar a paz. E eu que pensei que já te conhecia, todo dia você faz uma loucura. Você usa o meu medo, meu amor, o seu segredo. Basta só me ver feliz e me procura. Vê se esquece, desaparece da minha vida. Não faz com ele assim o que já fez pra mim. Ninguém fora quem te adora. Toma juízo, seu amor só de vez em quando eu não preciso. E eu pensei que já te conhecia, todo dia você faz uma loucura. Você usa o meu medo, meu amor, o seu segredo. Basta só me ver feliz e me procura. Vê se esquece, desaparece da minha vida. Não faz com ele assim o que já fez pra mim. Ninguém merece. Não jogue fora quem te adora. Toma juízo, seu amor só de vez em quando eu não preciso.